deve nada a ninguém, é gente boa e seu jogo de cintura é supinho, pá. É modesto quando fala, procedendo como homem, não se achando o batuta. Sujeito original, dispensa passa e o uso de uma máscara fajuta. Malandro inconsequente, vacilante, que na área abusa da valentia. Deita mais cedo no sereno, sem lençol ou travesseiro, e não acorda no outro dia. Ô malandro, o que que há? O que faz você pensar que pode se agigantar a fim de nos esmagar? Ô malandro, assim não dá, se coloque em seu lugar. Você pode se estrepar ao querer tudo espreitar. Atenção, meu compadre, se você faz barulho sem necessidade, toda mãe derrama prantos e lamenta ao perder o filho em tenra idade. Que malandrice é essa que coloca o próprio corpo exposto ao envenenamento, se reduzindo a um farrapo só por causa do efeito de um químico contento? Quem é malandro se adianta, vai veloz e nunca deixa na carência sua amada, para brigar com desafetos ou ficar falando asneira em meio à rapaziada. Ganhar no grito difamando com injúrias tão cruéis só alimenta o rancor. Modo de agir de alguém mal resolvido, infeliz em pundonor. Malandragem de verdade dá nó cego em pingo d'água e mantém tudo firmeza. Ao invés de fazer cara de mal, é melhor raciocinar e ter destreza. Ô malandro, o que que há? O que faz você pensar que pode se agigantar a fim de nos esmagar? Ô malandro, assim não dá, se coloque em seu lugar. Você pode se estrepar ao querer tudo espreitar. A vida, apesar de muito dura, é tão bela pra abusarmos tanto dela. Reclame menos, lute mais para encontrar o aconchego desviando da mazela. Mas vale um sentimento de pureza, uma compulsiva fome de consumo. Ser incondicional e verdadeiro com pessoas tão carentes sem o sumo. Mesmo sendo tu um malandro bunda suja ou malandro da alta roda, o ciclo natural detém os galhos tão selvagens ao executar a poda. A minha munição é uma caneta entre os dedos e uma ideia alucinante. Lapido as palavras e transforma a poesia ritmada em diamante. Tô acordado observando, em seguida musicando cuidadoso e tô ligado como o sol que aquece todo dia o distinto e o execrado. Ô malandro, quem?